errado, mas você me conhece, eu faço tudo errado. Tudo errado. Fim de semana, eu sei lá, vou viajar, vou me embalar, vou dar uma festa, vou tocar um puteiro, eu vou te esquecer, nem que for. Só por uma noite, só por uma noite, só. Tudo bem, muita gente se diverte com o que tem. Só de ouvir a sua voz já me sinto bem. Mas se é difícil pra você, tudo bem. Quando a gente se diverte com o que tem. Nem que for.